sobre, falar sobre. Bye. your sweetheart, pardon me, I need to speak with you honestly. I ain't no wannabe, but I wanna be with you. The way you move got me thinking rude. Love the attitude, I wanna dance with who? Her? Huh, nah, only you. You're too good for me and I'm full of sin. You're moving in and out my hands like accordions. Ay, querida, body bumping like the speakers. I'm thirsty, thirsty, Lord of mercy. You a tall glass of water on the placata, keep on the border. Bought the whole bar, now they waiting for the order. Finally caught an eye like I'm that type of guy. Right to my ratchet follows, I'm gone till tomorrow. Until then, listen to my girl, Jessica Amaro. Baila, baila, esta canción. Jessica Amaro. Baila, baila, con pasión. Baila, baila, fuerte tú. Yeah. Baila con mi corazón. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, con pasión. Yeah. Baila, baila, fuerte tú. Baila con mi corazón. Jessica Amaro. Sempre temos.

love you. Amante, amante,

marca o teu caminho, mano. Marca, deixa lá a tua pegada. Construye tu camino, tu no estás solito. Prepara el destino, evita los peligros. Vive bien, sincroniza tu idea. Hazlo bien, vive la vida bella. O futuro traz o viver no segundo seguinte, sem conhecer o prazer. Saber o requinte, aproveitar para vencer. Cada meta é uma aposta com o passado nas costas e uma contraproposta aos erros do incerto, de quem aprende e persiste. Cai, levanta sem dizer que um dia desiste. Vivemos em várias posições, entre quatro estações. Nem sempre o dia é lindo, mas a noite traz constelações que dão brilhar as emoções, dão magia aos refrões. Não ofuscam a verdade presente nas multidões. Chuvas contaminam o espírito, mas fortalecem. Os fortes não falecem, continuam e padecem. Os sonhos estão fechados, com cadeados na porta, trancados à espera que derrubes com toda a força. A liberdade não espera que tu abras as asas, mas que te guies pelo vento e que saias de casa. Construye tu camino, tu no estás solito. Prepara el destino, evita los peligros. Vive bien, sincroniza tu idea. Hazlo bien, vive la vida bella. Não caias como a chuva, tu mantém-te no céu. Não destruas o futuro de quem acredita no teu talento e te congratula com astúcia. Mas esta é a parte que te ajuda quando há muito quem te mata. Sai da linha do atalho, não trabalha o teu baralho. Ganha trunfos que usa escusas de ver se eu valho. Uma réstia de esperança que te cansa o ouvido, poluído por um sentido proibido. É só ruído, mas eu tenho mantida lesta peste que inflama a chama de quem trama e a alma de quem nos ama. Sem nunca sair da cama, na luta só escuta a crítica sem valorizar mental. Onde música é mímica, no mundo cegos, onde muitos se veem gregos. Para entender a razão presente, para lá dos meses ter uma própria visão, uma própria opinião, sem ter de ler um guião que lhes rouba o que são. Construye tu camino, tu no estás solito. Prepara el destino, evita los peligros. Vive bien, sincroniza tu idea. Hazlo bien, vive la vida bella. Canal 2. Sinto o mundo distante, já não sei onde é que anda aquela estrela brilhante que falava comigo quando eu estava sozinho. Que era tudo para mim, era o meu porto e abrigo. Agora eu estou só e sinto uma metamorfose, uma mistura de saudade com uma dor precoce. Já estiveste perto de mim, agora sinto-te afastado. Sinto um calor que arde numa zona abalada, obscura no coração. Sinto a sensação do palpito do coração, que nada quer mostrar, que por fora é forte, mas que por dentro está a chorar. Gostava de olhar para ti e sentir o que já senti, estar contigo por algumas horas, já que o que passámos agora são meras memórias difíceis de apagar. Do meu pensamento, sabes bem, minha estrela, não foste um passatempo, mas ainda és aquela estrela que eu sinto no coração, que me ilumina o caminho. Quando se me dá a mão, tenho tanto para te contar, tanto para te falar. Se soubesses como estou, não tinhas coragem para bazar. Porque é que te afastaste? Quer que me digas a verdade? Queria ver-te só mais uma vez e dar-te um beijo de saudade. Não me conformo com isto, é luta após luta. Lutei e fraquejei por uma estrela que não era adulta, mas nunca vacilei, agora sei que estamos bem. Sinto-te ao pé de mim e sinto que te ajudei. Na solidão, por tudo que passamos, dedico esta canção. Mudaste a minha vida, a ti digo um obrigado. Sabes que é para ser, eu vou estar a teu lado. Não é pelo que tens, eu dou-te o valor, mas sim pelo que és e por todo o teu amor. Eu guio por ti, por todo o teu amor. Iluminas o meu caminho e eu sou teu seguidor. Até te ver, só tenho recordações, palavras ditas e sentidas, misturadas com emoções. Eu amo-te,

por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho o céu e tenho o mar e tanto para te dar, que a vida não chega. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho o céu e tenho o mar e sei que vou te amar para a eternidade. Mãe, que estás tão longe de mim, mãe, sinto que estás a chorar. Não chores a minha ausência, que um dia hei de voltar. Não chores e pensa agora que o tempo passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Que partiste desse jeito, as flores já não têm cor, são as lembranças do passado que marcaram o nosso amor. O tempo passa, eu sigo assim, sentado junto à multidão. Deixa ele, vem para mim, vem salvar meu coração. A tristeza me domina, eu não sei qual a razão. O que ele tem que eu não te dei? Abre o teu coração. Ele pode até ter mais do que eu, já teus lábios que eram meus, fingir emoção, mas não pode ser eu. Vai-te para a cama querendo provar amor fingido, vazio no olhar. Amar como eu não pode ser eu. Ele não pode ser eu. Assim, sentado junto à multidão, deixa ele vem para mim, vem salvar meu coração. A tristeza me domina, eu não sei qual a razão. O que ele tem que eu não te dei, abre o teu coração. Ele pode até ter mais do que eu, já teus lábios que eram meus, fingir emoção, mas não pode ser eu. Vai-te para a cama querendo provar amor fingido, vazio no olhar. Amar como eu não pode ser eu. Ele não pode ser eu. Pode até ter mais do que eu, já teus lábios que eram meus, fingir emoção, mas não pode ser eu. Vá-te para a cama querendo provar amor fingido, vazio no olhar. Amar como eu não pode ser eu. Eu não pode ser eu. Acreditaste no amor e então partiste na aventura. Deixaste amigos, mãe e pai, e foste assim como quem vai nesse caminho da loucura. Só porque alguém te prometeu tudo o que a vida pode dar. Nem reparaste que no céu até o sol escureceu, porque se alguém te ia deixar. E então ficaste tão abandonada, com entrega as mãos de quem não tem o amor puro e verdadeiro, porque não há no mundo inteiro amor igual ao amor de mãe. Há muita gente como tu que vão atrás de uma ilusão. Podem viver na esperança, mas nunca ter uma criança por um momento de paixão. E então ficaste tão abandonado. Canal 2 da Antena Web. Tenho sorte ao jogo, azar no amor. Tenho sorte em tudo, azar no amor. Tenho sorte ao jogo, azar no amor. Tenho sorte em tudo, azar no amor. Andar tanto tempo já a procura que me convenci. No amor tem azar, pois de quem eu gosto não gosto de mim. Se sorte não vem, tem por que andar assim. Com esta e aquela para me consolar, mas que hei de fazer? No amor tem azar, só as que eu não quero me querem a mim. Se sorte não vem, tem. Azar no amor, tenho sorte em tudo. Azar no amor, tenho sorte ao jogo. Azar no amor, tenho sorte em tudo. Azar no amor, as mulheres que eu amo, amam outro alguém. Sempre foi assim, nada me corre bem. No que diz respeito ao meu coração, ele tudo tem. Só o amor é que não, saúde, dinheiro, isso tenho sim. Falta o principal. Nunca mais na vida, nunca nunca mais na vida. Não vou chorar por ti, nunca mais na vida. Não vou sofrer por ti, nunca mais na vida. Não vou ficar aqui só e tão perdida. Nunca mais na vida, nunca mais na vida. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sei que o tempo passa e tantas coisas acontecem sem as entender. O mundo é uma dança que não para e onde tudo pode suceder. Por isso tu surgiste em cada dia, tudo então se transformou depois. Caí naquela asneira de dizer por brincadeira és o meu amor. Meus olhos não procuram as estrelas quando a noite me vem procurar. Não preciso de vê-las com a luz que vejo sempre só do teu olhar. Há sempre uma verdade, não importa quando alguém nos quiser censurar. Até quando disserem já é tarde, é sempre tempo para quem sabe amar. No ar anda o perfume deste amor que nos persegue até ao fim, talvez. É estupidez, insensatez, mas quem eu quero és tu, bebês, ai, és só tu. Este amor que nos persegue até ao fim, talvez. É estupidez, insensatez, mas quem eu quero és tu, bebês, ai, és só tu. Ai, és só tu. Ai, és só tu. és mais da metade de mim. Come on.